Desanismo 340, chame centro Recife, 125.1, alternando 133.95. Copio 251, é a secundária. Secundária 133.95. 3395251, 6259, Bonet. O 3297, por favor, prova de bridge. Aguarde candidatação. Poxa. Da 3897, chama Recife, 1251, alterna 13395, bom voo. 1251, 13395, da 3897, ligado, tá? Controle de Salvador, Felipe 5219. Prossiga. Autoriza a conquista da presidente? Mantenha a árvore e iremos coordenar a conquista. Muito obrigado, Felipe 5219. Salvador, passaria 2231, vai chegar todo o ponto certo. 2231, autorizado a alinhar e decolar, o vento 140 com 4 nós, 2231. Autorizado a alinhar e decolar, passaria. Trip 5219. Prossiga, sim. Após árvore, está autorizado, conquista. Após árvore, conquista direto, Trip 5219. Felicião, passaria. Prossiga. No 971, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, chega da ponta autorizada. Dois, decolou os 4-1, controle em 1-208, 2231, gostaria do... 208, obrigado, boa noite, bom trabalho, parceiro. Obrigado. No gol no 1-68, Salvador tá visual. Pista 1 no 0, ILS X-Ray, vento 1 no 60 graus com 3 nós. Controle Salvador, boa noite, passarela 2231. Passarela 2231, contato radar na decolagem, SB mantém 180, perfil da Momo. 180, perfil da Momo, passarela. Confirme. O QNH 10115 e a temperatura 26. Bono 866, aciona a identificação, desça para o 050, chegada marinha. Zero 83, qualquer distância de portal do sítio, manejo 015, ponto arrival. Comando 971, informa o tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo oeste, está passando o 090 em subida, é um ATR-72. Ok, tá visual, contrato, motorista com a Juna. O gol no 971 está autorizado para o Edbuna. Deixa para 2.000 pés, está autorizado a interceptar o localizador. Edbuna, autorizado LS, descendo 2.000 pés. Gol no 5219, chama Recife, 1288, alterno 260, bom voo. 288, 260, Recife, mesmo alterno. Passaredo 2231, tem ciência que não cumpriu a restrição. Ele passou 1.000 pés abaixo. Ciência será reportada. Europa 083, speed 2209. Acho que até aquilo, prossiga. Sou autorizado, reporte para ingresso na pista no 7. Era no 5, voa dona. Voando Duna, 3.000 pés, descendo, 1.014 montes de voo. 1.015, o ajuste. 1.015. Entrada, ingresso, reporte alinhado, pronto na cabeceira, Oscar até o quilo. Uno 971, torre 1895. 275, obrigado, boa noite. Salvador, gol 971, aproximação final da 1-0. 971, sente avistado, tem pouso autorizado, pista no 0, 170 graus, com 04 nós, 971. Teve pouso, pista no 0, gol Mantenha a posição e aguarde. Tráfego na final, dando zero para pouso. Boa noite, 66, desça 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo a 2000, reportará estabilizado, gol na 866. Jaredo 2231, no chamar o Centro Recife, 1288, alternar 1260. 1288, 260. Oscar, Hotel Kilo, livre decolagem, pista no 7, 160 graus com 0 por nós. 971, solo 57, libere a direita, chame solo em 1-2-1-1. Europa 083, 10,000 feet, Connection 015, clear the LS, X ray to runway 10, report status localizer. Okay, clear for your LS, this is 10, I call you over or localizer, Europa 018083. Onda 208, boa noite. 66. 866, Torre 1 no 895, composto. 895, pega. Para de Salvador, tá passando o Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, contato radar na decolagem. Me mantenho 220, voa coral. Voa coral, Oscar até o quilo. Voo no 168, aciona a identificação, desça para 050, chegada Mari. Livre. Santo externo, contra a embaixo, checado, avistado. 866, boa noite, avistado, pouso livre, pista no 0, no 70 graus, com 03 nós, voo no 866. No 866, livre pouso. Europa 083, and the localizer 10. Europa 083, Sabato Tower 1895. 1895. Tower Europa 083, good evening, and the localizer runway 10. Good evening, continue approach, and I want you, wind is 182 degrees 04 knots. Ultra navigator, Europa 083. Okay, continue approach. Sorry, Salvador, eu tô 3197, pronto, ponto de espera, boa noite. Boa noite, mantém um ponto de espera, tá? 3197. Mantém ponto, espera, 3197. Uno 866, solo 03, libera a direita, solo 1211. 211, boa. Zero 03, clear to land runway 10, wind is 030 degrees, 0 4 knots. Clear to land runway 10, Europa 0 degrees. Ali, mantém cabeceira no zero. Ali, mantém no zero, está 3197. Papa 083 on the ground, that's 05. I'm taxiway Golf, contact ground control, 11.1. Europa 041083. This is Europa 083, runway vacated at the end of the runway. Ground control, 11, please, 11. 23197, pista livre, autorizada a decolagem, 190 graus com 03 knots. Livre decolagem, 3197. Com o Nuno 68, desce para 2010, ajustando 06, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2016, reportado estabilizado, com o Nuno 68. Ground 3197, decolou 07, controle em 1208, boa noite. 208, boa noite, está 3197. Controle Salvador, está 3197, boa noite. 3197, contato radar, sabe, mantenho 360, voa Leda. 360, Leda, está 3197. Sou Gol 1168, pode voar da Serra para evitar a formação em Duno? Tá livre, 1168. 68, obrigado. Patango, acho que é o Del Quilo, chama Recife, 1251, alterna 13395. Tá 3197, chama Recife, 1251, alterna 13395. 351-3395, boa noite, 3197. Nono 68 estabilizou? Agora sim, visual. Torre, nono 895. 895, seja. Torre, gol no 1168. Estabilizado na final, baixar trabalho. 7, tem livre pouso no 02, 10 graus com 04 nós, 1168. Ali, pouso 1-0, bom, 1-6-8. Poderia diminuir o brilho do palpite? Ok, o controle está junto à KF, eu vou solicitar lá, porque ele leva uns 3 ou 4 minutinhos. Talvez só pouse antes. Ah, tá ok, está muito forte. Obrigado. 1168, solo 16, libera direita, solo 1219, confirmando. Ainda não escuta? 168, ainda não escuta da torre, hein? Torre igual 1168, não? Afirma. O senhor copiou o horário de pouso, não, né? Negativo, cara. Pouso no meia, chame só Leona 211. 211, ligado? Nada. Guardião 09. Controle Salvador, Guardião 09, decolou da batalhão de polícia rodoviária. Tentando seguir a próxima para pouso no cabo e centro de Guardião 09. Reporta final para pouso. Reportará o final para pouso. É só que pode dar para a gente seguir direto o cabo. Autorizado. Guardião 09, é o controle. Diga, Guardião. É, antes do pouso no cabo, intenciona fazer sobrevoo na Arena Fonte Nova, centro da cidade. Tá livre. Grato. Prossiga. Salvador, boa noite, eu vou no 099, aproximando o posto espera da 10 pronto. 1099, a linha decola no 0, vento sul com 049, 1099. Sente a linha decola no 0, vamos no 099. Okay, stand by one. No 099, decolado aos 31, chame o controle 1208. 0808, boa noite, 099.